faz pensar em nós dois. Quando não esqueço o calor, promessas de amor sem depois. Escrevi o teu nome, saudei a chorar. Chorei, chorei de amor. O meu ano novo que escrevi para amar o fim do nosso amor. Tu foste embora para nunca mais voltar. Tenho-te no pensamento, noite e dia te esperar. Tu foste embora, nunca te ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais um Domingo à Tarde. Pois é, ora, é o último neste formato, é verdade, isto tem sido um corrupio. Felizmente temos tido novas entradas, novos locutores, ora, e portanto temos que dar vaga, não é? Temos que dar vaga a outros, e eu falo aí com todo gosto, e então estou aqui consigo para lhe fazer companhia, também perto das 18 horas, altura em que, ou melhor, hora em que, enfim, em que vai entrar aqui no ar a Lúcia, e que vai trazer mais um passeio global. Ora, pois muito bem, vamos então abrir esta seleção musical. Já vimos o nosso programa com uma lindíssima música das Amarguinhas, o tema Tu Foste Embora Para Nunca Mais Voltar. É como se chama esta música, e foi com ela que abrimos mais uma edição do Domingo à Tarde. Vamos agora ficar com mais 4 músicas, algumas delas portuguesas, as 2 primeiras são portuguesas. Vamos ficar primeiro com Riveloso e Todo o Tempo do Mundo, ainda Paulo Gonzo, que nos traz Pagar Para Ver. Trago-vos também Queen com Friends, We'll Be Friends, e recordamos Losing My Religion, tema dos R.E.M., que vai então fechar esta primeira seleção musical do nosso Domingo à Tarde. Ora, pois muito bem, não saia daí, porque eu vou trazer mais músicas daqui a pouco. Até já! Podes vir a qualquer hora, cá estarei para te ouvir. O que tenho para fazer? Posso fazer a seguir? Podes vir quando quiseres. Já fui onde tinha que ir. Resolvi os agora só te quero ouvir. Podes me interromper e contar a tua história no dia que aconteceu a tua pequena glória, o teu pequeno troféu. Julguei que o

querias ver-me na esquina e deixaste-me à deriva. Não sei para onde vais, ao que vejo, nem quantas faces tens. Pagava para ver quem atrás dos panos se esconde afinal. Quem queres para ser floresta e enganos, eu faço estar. Para ver quem atrás dos panos se esconde afinal. Quem queres para ser floresta e enganos, eu faço estar. Para ver quem atrás dos panos se esconde. Antena Brands, Antena Brands, Antena Brands. Friends will be friends when you're through with life, with all hope is lost. Hold out your hand. You're was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Agora, nesta edição do Domingo à Tarde, mais 4 músicas. A próxima é bem calminha e tenho certeza que vai adorar ouvir. Eu, sou sincero, adorava esta música desde que ela saiu. A música chama-se Calling e é interpretada pela cantora Jerry Halliwell. Vamos ainda ouvir nesta edição um tema que também já passava aqui há algum tempo. É uma música também calma e que certamente vai gostar de recordar, digo eu. A música dá pelo nome de Se Tu Te Vas e é de Henrique Iglesias. Ainda para ouvires uma outra música mais mexida, esta sendo mais mexida, mas também calminha. Je t'aime encore, o tema da cantora Natasha Saint-Pierre. E depois vamos ficar com uma música I Am Who I Am, da cantora Lara Fabian, cantora belga Lara Fabian, que assim vai então fechar mais uma seleção musical nesta segunda parte, uma música mais mexida também, mas também convém, não é? Também temos que nos mexer um bocadinho, senão temos que nos mexer um bocadinho. E então é assim, eu vou trazer então daqui estas 4 músicas e daqui a pouco volto com mais 4. Não saia daí, até já. She surrenders to the sea, goes to the night and fly with me. I'm calling, I'm calling. The moon is high on me and you. Is my message breaking through? Darkened skies that once were blue are

m'appelles gourmande, mais le bonheur se cache au fond de tes yeux gris. Et moi j'en redemande, et tu chantes tout bas, j'écoute ta voix. Encore une fois je tremble quand je suis à toi, le bonheur crie joie de nous voir ensemble. J'approche I am. ouvintes, vamos ficar com mais 4 musiquinhas. Vamos mudar um pouco o ritmo. Vamos lá animar um bocadinho isto que está muito parado. Vamos ficar com Jennifer Lopez e Let's Get Loud. Ainda para ouvir os Eagle Eye Cherry e Still Having Fun. Vamos ficar também com uma musiquinha que dá pelo nome de Life is a Roller Coaster. E é uma recordação de Ronan Keating. Ainda para ouvir Say My Name das Destiny's Child, das quais fazia parte a grande Beyoncé e que numa carreira a solo tem um sucesso espetacular. Ora, pois muito bem, é desta forma então que seguimos nesta edição do Domingo à Tarde, como já disse, a última neste formato, 4-6, mas, enfim, para a semana cá estaremos num formato um bocadinho mais reduzido. Antes do final do ano a edição tinha 3 horas, agora vai passar a ter apenas uma, mas pronto. É bom sinal, é o crescimento da Rádio Antena Web. Ora, pois muito bem, ouvintes, e então é assim que seguimos nesta edição. Deixo-vos com estes 4 temas, Let's Get Loud, para mexermos um bocadinho a voz da cantora Jennifer Lopez. Let's much fun, not a loss of reason after all is said and done. But are you still having fun? Then how is it to know when you've gone astray? And happiness would go like a lost emotion. You have always gone your way. Are you happy today? Well, you know when you've been defeated, you don't care and you thank no one. Feeling low, you will always need it. But now you're having fun. You don't know what it is you've done. You don't know that this was your mistake in your master plan. With all the drugs you take, you can hardly stand. After all is said and done, but are you still having fun? Well, you know when you've been defeated, you don't care and you thank no one. Feeling low, you will always need it. And now you're having fun. And now you're still having fun. Oh, you don't know what it is you've done. Oh, you're just sure that you're having fun. If you let me stay, I hope I'm not too late. No, you won't regret it. I can show you the way and make you happy today. Yeah, you know when you've been defeated, you don't care and you thank no one. Feeling low, you will always need it. Well, you know when you've been cheated. Yeah, you know when you've been defeated. Feeling low, you will always need it. And now you're having fun. And are you still having fun? Are you still having fun? Are you still having fun? Tenha bom fim de semana com a Antena Web. Say my name, say my name. No one is around you. Say, baby, I love you. You ain't running game. Say my name, say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Why the sudden change? Say my name, say my name. If no one is around you, say, baby, I love you. If you ain't running game. Say my name, say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Better say my name. Any other day, I will call. You would say, baby, how's your day? But today, it ain't the same. Every other word is a huh, yeah, okay. Could it be that you are at the crib with another lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me. If I'm the girl that you claim, why don't you say the things that you said to me yesterday? I know you said that I was on the thing. Something's going down, that's the way it seems. Parte do nosso domingo à tarde, é verdade? O primeiro tempo está a esgotar-se, mas antes de ir para o intervalo, tenho para si mais 4 melodias. A primeira é de Stacy Orrico. O tema desta cantora chama-se Suck e é ela que vai então iniciar esta última voltinha da primeira parte. Vamos ainda ouvir também os agora aqui fazemos um novo Steps, com That's the Way You Make Me Feel, e vamos também ficar com mais duas musiquinhas tranquilas, espetaculares. Uma é dos Texas, Live, a terceira música que vamos ouvir, e a quarta, e para fechar esta seleção musical, vamos ficar com It's a Good Sign, tema da cantora sueca Emilia. Ora, então assim que fechamos as portas da primeira parte de mais um Domingo à Tarde, aqui na Rádio Interweb, eu deixo-lhe, entretanto, um forte abraço e um até já! I can't get out of bed today or get you off my mind. I just can't seem to find a way to leave the love behind. I ain't tripping, I'm just missing you. You know what I'm saying, you know what I mean. You kept me hanging on a string, why you make me cry. I tried to give you everything, but you just gave it back. You know what I'm saying, you know what I mean. No way. sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Baby, baby, baby,

Pronto, vamos ficar agora com mais algumas musiquinhas. E já que se fala em rock, por que não ouvirmos algumas musiquinhas assim mais para o rock? Por exemplo, tenho para si, deixa-me cá ver, posso-lhe aqui oferecer assim uma propostazinha musical. David Bowie, por exemplo, o que é que lhe parece? Aliás, David Bowie, não, vou fazer assim. O Westlife primeiro com When You Look Like That, pode ser? Pronto, Britney Spears, Westlife e tal, pronto, está mais relacionado. Depois vamos ter os Opus com Life is Life. Depois tem David Bowie com Thursday's Child. Depois trago-vos uma banda portuguesa que dá pelo nome de Chutes e Pontapés. O tema que vamos ouvir dá pelo nome de Circo de Feras. Ora, então é assim que damos início à segunda parte do nosso programa, do nosso espaço radiofónico. O domingo à tarde, que hoje está para o ar bem assim às 4h30. Mas enfim, também são questões de tempo que nos ultrapassam, já que tivemos aqui um problema técnico e o Times acabou por ir para o ar só às 14h20. Foi um problema técnico que felizmente ficou rapidamente resolvido. Ora, pois muito bem, vamos então à música. Eu volto já. And catsuit and bendy eyes. Everybody you stare and wouldn't believe that this girl was mine. I should have known I wasn't wrong when I left her for a life it differ. You say you never miss the water until it's gone. Yeah, guess I feel too. I don't wanna live my life with you. agora na tua Antena Web. estamos a caminhar para o final de mais um domingo à tarde, mas antes das minhas despedidas tenho para vocês mais 4 músicas. Vamos agora ficar, e sem mais demoras, com a cantora Anna Pakarinen, mas atenção, não é o Love is Like a Song, é outra música só para variar também. Vamos ainda ficar também com uma música espetacular. Esta não é a versão final, mas eu gosto muito desta versão. A música chama-se Vulnerable e é dos Roxette. Ainda para ouvir também trago uma outra música. Esta dá pelo nome de... Esta música que vamos ouvir dá pelo nome de Standing Still e é da cantora Jewel. Para finalizar, Alive, tema da cantora Celine Dion. Ora, são então estas 4 músicas que vamos ouvir e é com elas que me preparo para me despedir de vocês nesta que é mais uma edição que está aí para o ar no dia 16 de janeiro de 2011 aqui na Rádio Antena Web. Fico por aí e eu volto já para as despedidas. You were right, I was wrong. It doesn't mean I want you gone. Taking it easy, just hanging out. Even when I'm happy, it seems that you're in doubt. Well, it's all about communication. So I say this for your information. Just because I like you, don't mean I need ya. You don't have to be here every day. Just because I'm with you, don't mean I have to. I don't wanna diss you, but how can I miss you when you never go away? Can't get too much of something good. You always call me 'cause you think you should. Just relax and let it be. I'll come around eventually. Let's make certain what is fact or fiction. Though it may sound like a contradiction, just because I like you, don't mean I need ya. You don't have to be here every day. Just because I'm with you, don't mean I have to. I don't wanna diss you, but how can I miss you when you never go away? Thank you.

Estamos a chegar ao final, estimados ouvintes, de mais um Domingo à Tarde. É verdade, as portas já estão a fechar-se, já é noite. E eu despeço-me com Patience of Angels, tema da cantora Eddie Reader. É assim então que termina mais uma edição do Domingo à Tarde, emissão número 47. Há pouco não lhe disse qual é que era porque não tinha certeza, agora verificado. Espero sinceramente que tenham gostado deste espacinho comigo. Na próxima semana estarei de volta com um programa diferente, aliás, com um formato diferente, apenas uma hora, pois é, uma hora, das 5 às 6 da tarde. Pois muito bem, ouvintes, desejo-vos então a continuação de uma ótima tarde, noite, na companhia da Rádio Antena Web. Fique bem, um forte abraço e até para a semana. There's a door.